305, solicita pushback. Afirmo. 3305, o tráfego da companhia está passando a sua cauda neste instante. Assim que o mesmo cruzar totalmente sua cauda, autorizado. Chame para o táxi. Sim, Matheus, pode tráfego para o cruzar. Solos 15, direito 21, esse meu nome, Solos. Direito 219, obrigado, excelente noite. Solos, muito boa noite, voo 1970, livrou. 1970, táxi de alta, chamamento da Juliette. Táxi de alta, 1970. Zero, autorizado decolagem, 100 graus, 8 metros, estilo zero. Autorizado decolagem, dando zero, 4980. Juliette, voo 1970. 1970, a visibilidade aqui da torre está um pouco limitada. Assim que o TAN liberar totalmente sua passagem, autorizado Juliette, porção meia dúzia. Gente, aguarda a passagem do TAN e vou sair por meia dúzia, 970. 2 minutos. 208, boa noite, azul 490. Salvador, boa noite, azul 4980. 980, contato radar na decolagem, subiu nível 350, saída fuga, transição Aracaju. 350, vai seguir o perfil azul 490. Segura. Táxi 163, horas São Gonçalo do Amarante. Qual alternado? São Gonçalo. Despacho autorizado via Patinha, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0, 16, São 3305. Patinha, 2016, São 3305. Salvador. 970, após a passagem do TAM, ingresso Liette, portão 62. Salvador clear. Good evening to the round 9973. We have information, whiskey. To the round 9973. Stand by for IC clear. Roger. Autorizado posicionamento, chame para o táxi. Fala, Salvador, azul 495. Puxa para lá. Salvador, boa noite, é o 305, está ponto de espera da 10, pronto. 3305, autorizado, né? De colapso, 10, vento, 100, grau, 2, grau. Linda, cola da 10, está 3305. O 4959, sabe o seu posicionamento? Afirmo, 4959. 59 autorizado, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, autorizado, puxa. Azul 4980, após a correção Cuca, eu vou ir Romeu Fox 09. Após Cuca, Romeu Fox 09, azul 4980. Leão 360. Tempo, gente, lembra? Eu vi o 5972 do Leão 360. 5972, número 3. Controle 1-20-18. Confirmado 208, boa noite. Azul 2774, pronto, copia? Copia, azul 2774. já no Porto Seguro, nível de voo 960, conforme rota do plano de voo, subida coral, curva à direita, pista no zero, código 0264 e o controle 1-20-8. Autorizado no 60, para Porto Seguro, coral, decola da 10, curva à direita, 0264, transponder. 120.8 é o controle azul 274. 0264, 1208 é o controle. 1264, 1208 é o controle azul 274. Já corrigindo novamente, 0264. 0264, conforme o seu cotejado. Ok, treinado, cotejamento correto, para posicionamento. Vai chamar para posicionamento o azul 274. Taxi azul 5001, nós temos 124 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando o Ribeirão Preto. Azul 5001, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 0, no 6, azul 5001. Sente, Pátio Índia, no 0, chama 295, azul 5001. Salvador, o 4959, no táxi, 69 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Salvador. 73 a bordo. 73 a bordo, cliente corrigido, autorizado táxi até a saída do pátio 3, chame na saída do pátio 3 para reiniciar o táxi. No, na saída do pátio 3 vai chamar para reiniciar o táxi. Azul 4980, chame o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Centro Recife, 265, alterne 125.45, azul 4980, boa noite. Com outra venda companhia. Dê passagem ao mesmo e siga-o até o ponto de espera. Lá chame torre 1895, ajuste 10 no 6, azul 4959. Gente, está recebendo passagem ao tráfego da companhia, vai seguir essa tráfego de espera no ponto zero, chamatório 1-0 no meio agente. Federal 9973, are you ready to copy? Go ahead, Federal 9973. Tier 2, confins flight level 360, from flight plan route. Dial departure after dial Lida position, after Lida Motiva position. After departure, left, right turn. Correction, right turn. Call code is 5471. And Salvador, departure control 120.8. With that, please. Roger, clear to Confins, flight level 360 via flight plan route. Departure dial after Lida, then Motiva. Right turn after takeoff, squat code 5471 and departure control 120.8. Federal 9973. 9973, readback is correct, call me for pushback and setup. Rio 5972, pronto para cópia? Procura. Galeão autorizado, nível de voo 360, conforme rota do plano. A subida será da El, Leda e Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5476 e o controle em 120.8. Aprovado Galeão, 360, saída da El, Leda, alta conforme, 5476, transponder 120.8, Rio 5972. Correto, Rio 5972, chame para pushback acionamento. Chamada para o pushback acionamento, 5972. 2, 2, 4, posicionamento, sua posição. Lâmia 2, 2, 4, está pronto para a cópia? Já de Aracaju, nível de voo no 90 conforme rota do plano. Subida Puca, Jão, Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero. 5477 é o código. 119, corrigindo. 1208 é o controle. Lâmia 224, cotejamento correto, autorizado por estacionamento, chame para o táxi. É, só peço que você faça um pequeno cheque de rádio, está um pouquinho baixo da transmissão. Não, mesma coisa. Gente, agora como recebe? Agora sim, alto e claro. Cuidado. 1723, são os 29, direito, 121, decimal 9, só. Direito, 29, boa. Solo Salvador, Rio 5974. Solo Salvador, gol 7274, Rio 5974, só um minutinho e eu te pago a cópia. 1723, táxi Alfa Chamiente da Juliette. Alfa Chamiente da Juliette, 723. Rio 5974 já está pronto para copiar? Abriram. Autorizado Guarulhos, 340 conforme rota do plano de voo. Subida Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código transponder 5506 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 340, saída Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita, 5506, transponder, controle 108, 5974. Correto, Rio 5974, chama para puxa o sonômetro. A última partida é próxima, Rio 5972. Jogador, Rio 5972, para o seu funcionamento. Rio 5972, autorizado, chama para o táxi. Chamando para o táxi. Lâmia 2001, autorizado, decolar, vento 100 graus, 80. Tá pronto, eu posso esperar o azul 4959. A próxima lá é autorizada, né, Matheus? Juliette, pelo 723. 723, mantém a posição antes da Juliette, sua posição prevista a 04. Vai manter a posição antes da Juliette, 723. Para o táxi, estamos com 20 agora, 2 horas e 9 minutos, Taxa à direita via Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 06. Puxa na minha 224. Bono 723, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 723. Controle, boa noite, azul 5001, vai passando 1500. Azul 5001, suba ao nível 320, saída da El, transição Motiva, contato radar na decolagem. Israel Motiva, subindo ao 320, 5001. Puxa, na minha mão 24 eu tô usando, né, Matheus? Dois para transportantes, 4 a bordo, Atena Guarulhos com 309. Sou autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1016. Ponto de espera 1895, receita 9-7-8. 4959, azul, decola aos 3000, controle 1-2018. 7-1208. Azul 5001, não sei se está valida. Está valida, 5001. Estou de natureza, 5001. Controle, o azul 4959 na Coral, em ascensão para o 940. Tato, ela está na decolagem, vigilância, ou vigilância azul 4959. Número 224 autorizado a decolar, avião 1-0-0-0-0-0-0-0. Decolagem, é 224, agora. Número 224 autorizado. Alinhar e igual a questão. Rio 5972, autorizado alinhar na A decolagem foi aos 40 e chama o controle 1-0-0-8. 2-0-8-8, tá? senhora reportou alguma coisa na pista? Essa aeronave reportou que provavelmente colidiu com um pássaro aí e a gente não tem como saber se ele está na pista ou não. Então estamos aguardando, já estamos acionando aqui o pessoal para levar uma revisão rapidamente na pista. Meu centro, aguardando. 2-4, com nível 190, fui direto com onde? 190, fica com a frente da posição Conde, terminal entre Salvador e Aracaju. Entende, vou direto Conde da presença da informamos já o pessoal da Infraero, que é só o tempo deles conseguirem chegar lá, já pela nossa informação já foi passada. Tá, gente, tô ciente, então estamos aguardando aqui também a posicionamento dele. É, mas é. Tu sabe se foi quero o avião? Isso não tem condição de avaliar, ele só não há nem certeza tem se realmente colidiu, já ter sentido algum impacto, algum vulto na hora ali, e nem se está sobre a pista, mas por conta da escuridão a gente não tem como garantir, então tem que fazer a revisão. Brigadeira, cara. Valeu, obrigado. 5001, chame sempre Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125 decimal 1, 28 decimal 35. Boa noite. Boa noite, boa noite, 68. Identifique, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no meia. Autorizado o procedimento da RNAV para pista 1-0, reporte estabilizado. Now 023, stop identification and fly direct to Bonfi. Position after Bonfi, fly direct to Habitat 368, descend to 4,000 feet, even 81016. Fui to Bonfi, Habitat 368, descend to 4,000 feet, 03, 03. Ready to copy? Autorizado Maceió, nível de voo 300, conforme rota do plano de voo. Subida Pucca, já Maracaju. Primeira curva à esquerda, ponta da colagem, pista 1-0. Código 555. Piante Maceió, flight level 350, conforme flight plan 8, Pucca departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Call code is 5512. And Salvador departure control 120.8. Thank you, please, to Montreal for level 3.2, Platinum Group, Departure Pucca, Aracaju. Left turn left, Departure runway 1-2, for 5512. Salvador departure control 120, small wing for 1-1-2. Follow the back to collect, call for pushback at Sana. Para 170, 6224. Meia 224, 1-0 milhas da posição, do trajeto da posição 11. Se ele está encerrado, chame e controle da Caju no 20 decimal 3. A pista está liberada, não foi encontrado nada. Que o senhor na corrida avistar alguma coisa, por favor, me informe para a decolagem. Vento 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Salvador, aqui é o Pan Mike XA November. Cigarão 99-73, clear, show 9 up and wait to 110. 9 up and wait to 110, cigarão 99-73. Remoto, parado aqui no Vinger 7, até a remota 1-4, parte final. Exato, informe término do reboque, Mike X-Ray November. Exato, no término, reportarei. Identifique, voo ser árbitro 368, desça para o 050. Decolado na Bahia. Copiou, 368. Copiou 5972, suba ao nível 360, saída da El, transição Irume, contato radar na decolagem. Da El, Irume, 360, 5972. American 230, stand by, seekers. Contact now, control 120, sorry. 120, it's around 970, thank you. Azul 4959, serviço radar encerrado, passando a posição coral, chame Léo, zona 20, décima 1. 134, way to taxi, quick. 1704, and you with 0215, open 8. Sierra Bravo, Sierra Vito. CQ, perform dial departure, march for transition. Roger, 360, dial departure, march for transition. Possible to fly heading Leda. Sierra, direct to Leda. Azul 2774, Teria condições de efetuar o pushback juntamente com o tráfego da Rio, que está se efetuando na 6 Lima, sem interferir com a aeronave da Rio? Afirmo, azul 274, 274. Autoridade, chama para o táxi, 2774. Chamar para o táxi, azul 2774. Costa 1-0. So 134 clear, to land up and take off, the wind is 100 degrees on the launch. If I go only 1-0, go 1-1-2. 5972, foi direto posição DOG. Direto DOG, via 5972. DOG, Delta, Oscar, Golf, Serra, Uniform. DOG, via 5972. Borba Departure, Bravo Oscar Romeo, Bravo Oscar, Borba Departure, and after Borba, Nenin position, November Echo, November India, Mike position. After Departure, left turn, call code is 5520 and Salvador Departure Control 120.8. You say give me departure procedure for 220. The departure is Borba, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alpha, Borba Departure and Nenin. After Borba, Nenin, November, Echo, November, India, Mike. Yeah, Borba departure and November, India, Delta, Sierra, Alpha. Block 5520, departure frequency is 120.8. And what was our altitude? American 230, only the correct the position after Borba is Nenin, November, Echo, November, India, Mike. Okay, so that's Borba and it's a Nenin transition. Now read back to correct, call before pushback and start up, American 230. Okay. Rio 5974, está com 4 a bordo, 3 horas e 32 minutos, alterna o galeão, pronto o táxi. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10, 16, Rio 5974. Pátio Índia, ponto de espera 11895 com 10, 16, 5974. Para o táxi do Azul 2774, com o POB de 67, 3 horas, alternando Vitória. Táxi autorizado via Pátio Índia, seguindo o Boeing da Rio à frente até o ponto de espera. Lacha Vitor 1895, ajuste de altímetro no 096, azul 2774. Vai seguir o CBC da Rio, ela vai chamar 1895, azul 2774. Alfa Show, por favor. Oxené 6212, desça para 2510, voe para o outro servito 366, reporte estabilizado na final da estrada. Rio 5972, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 12835, Rio 5972. Bruno 07, boa noite, identifique. Voe direto, servido 368, desça para o nível 050. Está ligado operado pelo ATIF. É, está mesmo. Está funcionando como APAP, somente um lado, ok? Ah, tá ok, tá certo. Obrigado. Taiwan, deck up 1-2-8, this multiplied. Ground 9-9, reduz para 200 mais. Reduza para 170 mais. Vai seguir tráfego de um Airbus 330 da Air Portugal, à sua frente, 8 milhas passando o servidor 366, mantendo 170 de grau de pista. Eu sigo 974, ponte de cena da onda. Perfeito, Rio, mantém a posição. Vai manter o 974. Trogão, Element 34, is it possible? Flying on X to Aracaju. 10 by 4 coordination, 1134. Okay, standing by. Controle Salvador, boa noite, 3600, informação. Boa noite, 3600, identifique, foi servido 368, desse o nível 060. 060, viagem do 368. Chalo 04, direito do Júnior do Chão 9, Chão. Direito, Chão 9, boa. O Ney, desse mal, na paz, Portugal, de 83. Boa noite, obrigado. O Uno, Uno, 21134, fly direct to Aracaju, Aracaju, Goa. Ok, left turn direct to Aracaju, Goa, go 1134. Hoje é Portugal 023. Meu índice 100 degrees, 8 knots, clear to level 0. Good level 0, Portugal 023. Jovem Aguinaldo, 2-1-2. 2-1-2, chame 2-1-1-8, decimal 1-2-9-5. Boa noite. Salvador, boa noite. aproximação, vai de 3 a 6 pouso. I don't understand you. Could you more specific with your solicitation? We would like to know our en route altitude, what altitude we are cleared to on the departure. Flight plan route is, the flight level is 340. Understand we're trying to maintain flight level 350. And a negative 340. Sorry, 340. Controle Salvador, boa noite, Azul 2703. Boa noite, Azul 2703. Identifique contato radar a 2 milhas da posição ponte. Foi direto Bonf para a chegada Bonf, reposte de Azul. Direto Bonf da presente para o Azul 2703. Azul 3, clear, taxi via Juliet, gate 11. Taxi via Juliet, gate 11, at Portugal, 023. Fala às 11, direito, Brasil, no lado só. E o 5974 autorizado, deixa lá, 1, 2, 0 graus, 1, 0. Vai iniciar o Azul 2774 na depressão. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6202. É 8, descer o 050. Azul 4107, vou encerrar 8366, descer para 2510, ajuste no 016, autorizado em nave, reporte estabilizado. Zero, zero, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio, até 574, pode confirmar por 5974. Azul 2974. Rio 5974, decola o 013, controle 120. Ok, vai chamar o controle 120-85974. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, suba nível 340, saída da EL, transição módulo. 340, saída da EL, transição módulo 5974.